Somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. De dentro, a nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro, a nossa terra está a sofrer demais. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Viva!